Panorama Agrícola para 10 de julho de 2013, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Nós estamos abrindo o programa de 10 de julho de 2013, quarta-feira de Lua Nova. Eu sou Mauro Moirer e no trabalho técnico, na mesa de som comigo hoje está o Márcio Peixe. Nas gravações, o Eduardo Maia. Meu pai era um gaúcho. O ditado de hoje é: mais vale um por favor do que um pedido de desculpas. No programa de hoje você confere uma entrevista sobre o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, agora sobre compra institucional. No quadro Atmosfera, a previsão do clima, inverno típico, frio e seco. No noticiário, informações sobre capacitações neste mês de julho e reunião técnica em Campos Novos sobre as culturas do milho e do feijão. Você participa aqui do Panorama Agrícola, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3665-5359. Uma dica que pode mudar o seu dia. Contra a gripe aviária, tome atitudes, fique atento e informe-se. O mais importante é, fique sempre de olho a sinais incomuns em suas aves. Evite o contato de suas galinhas com patos, marrecos, gansos, perus e pássaros silvestres. Sempre lave as mãos cuidadosamente antes e depois de entrar em contato com suas aves. É importante também que você limpe e desinfete sapatos, roupas, mãos, gaiolas, caixas e bandejas de ovos com frequência. É hora das notícias. Estamos anunciando para amanhã e sexta-feira em Campos Novos a nona reunião técnica catarinense de milho e feijão. Uma parceria da EPAGRE, do Centro Acadêmico do Curso de Agronomia, da UNOESC em Campos Novos. Nesta edição, a programação de palestras diz respeito a questões como manejo de doenças, fixação biológica de nitrogênio, qualidade de silagem, fisiologia e manejo de pragas na cultura do milho e a importância do uso de sementes. Reunião técnica catarinense de milho e feijão em Campos Novos, na UNOESC, amanhã e sexta-feira. O Senar em Santa Catarina faz capacitações ao longo deste mês de julho e vai beneficiar perto de 7 mil produtores rurais com cursos de turismo rural, implantação de pomares, cultivo hidropônico de hortaliças, olericultura orgânica, produção de queijos, mel, cursos de licores e sucos, beneficiamento e transformação de peixes, manejo de pastagens e outros. Cursos do Senar em municípios como Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Mafra, Porto União, Joinville, Ascurra, São João Batista, Canelinha, Pouso Redondo, Araranguá, Passo de Torres e Anitta Garibaldi. Atmosfera, estudos e projetos da EPAGRE-SIRAM. Meteorologista da EPAGRE-SIRAM, Marcelo Martins, traz para o ouvinte a previsão do clima para os meses de julho, agosto e setembro, Marcelo. Olha, isso mesmo, Mauro. A gente tem aí a previsão do inverno típico e o final dele também com a mesma característica. Vamos começar por julho. Julho é um dos meses mais frios do ano e também um dos mais secos, ou seja, chove muito pouco nesse período, agosto também da mesma forma, o que é bastante comum. a incursão de massa de ar frio de origem polar ao sul do Brasil, que traz o tempo mais seco, mais ensolarado e com temperaturas muito baixas, especialmente no período noturno, onde na maioria das regiões do estado, muitas das vezes baixa dos 5 graus, chegando muito próximo de zero, e também negativas, desde o oeste, meio oeste e principalmente nas áreas mais altas do Planalto Sul, onde a condição de geada ela é ampla, mas por vezes também ocorre no Vale Itajaí e um pouco menos comum, mas acontece também no litoral, principalmente no litoral sul. Quem pensa que não esfria tanto aqui na capital também, 1, 2, 3 episódios são registrados pelo menos a cada inverno, ou seja, a temperatura chega muito próximo a 0 grau. Isso acontece muito nos meses de julho e também agosto. Por vezes, menos comuns, episódios de neve também ocorrem nesse período. Só que a gente precisa ter o frio associado à umidade, que por vezes isso acontece da passagem das frentes frias e posterior chegada de massa de ar frio, quando dá origem a um ciclone tropical. A junção dessa massa de ar frio com o ciclone tropical que normalmente fica no mar, a umidade e frio intenso gera uma condição de neve mais esporádica nesse período. Setembro já tem uma característica um pouco mais diferente. Já começa a esfriar menos, começa a esquentar mais, especialmente na segunda quinzena, mais o finalzinho do inverno mesmo, né? Então o que acontece? Começa a chover mais e começa também a ter mais temporais. Junho e julho os temporais eles são mais esporádicos. E por vezes acontece da seguinte forma: em 1, 2 episódios apenas, chove praticamente o esperado para o mês todo. Ou seja, passa 10, 15 dias sem chover, depois chove um pouquinho, só que às vezes chove muito e leva a precipitação lá para cima, o total mensal, e fica muito próximo da média, e a previsão é que fique abaixo da média. Ou seja, além de chover pouco, deve chover abaixo do esperado para esses próximos 3 meses. Você ouviu então com a previsão do clima para julho, agosto e setembro, o meteorologista da Epagri-Siram, Marcelo Martins. Um inverno na média, frio e com pouca chuva, mas podendo ter eventos extremos de chuva e também de neve. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Os Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do Desenvolvimento Agrário realizaram uma oficina de capacitação do PA, Programa de Aquisição de Alimentos, no auditório da EPAGRE, em Florianópolis. Quem participou do encontro e traz detalhes aqui no Panorama Agrícola sobre esse evento, sobre essa oficina de capacitação, é Túlio César Dassi, coordenador do Programa Estadual Gestão de Negócios e Mercados da EPAGRE. Esse evento aqui é uma oficina de capacitação para operacionalização do PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. O Programa de Gestão de Negócios e Mercados se inclui na organização dos agricultores para que eles acessem a esse mercado institucional. Então, o programa vê que é uma oportunidade dos agricultores, da agricultura familiar, alcançar mercado. Então, tem muitos agricultores que estão com as suas produções em início, que não tem, não podem acessar um mercado normal, né, um mercado convencional. Então, tem essa opção de acessar o mercado institucional, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que vem agora com uma nova modalidade, que é o Programa de Aquisição Institucional. Quer dizer, instituições que compram alimentação para diversos órgãos, para diversas empresas governamentais, não governamentais, podem fazer acesso a esse programa especial que tá se abrindo agora, que é o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos de Compra Institucional. Essa é a grande novidade este ano. Exatamente, essa é a novidade. E algumas outras alterações daí do PAA normal que facilitam a operacionalização também do sistema. E o agricultor que está nos ouvindo neste momento, como é que ele deve proceder se quiser acessar esses mercados institucionais? O mercado normal do PAA, ele tem ele precisa ter toda uma operacionalização que, no momento, é feito mais em função das cooperativas de agricultores, em função das prefeituras. E agora, com essa modalidade, os próprios municípios, né? O município vai ser um gestor do programa nos municípios. Então, nessa modalidade de compra institucional, quem vai fomentar, quem vai operacionalizar são os municípios. Correto. Então, não há necessidade do agricultor correr atrás, digamos assim? Não, ele precisa se articular, né, com os órgãos do município, normalmente a Secretaria do Bem-Estar Social, para que se articule, faça o projeto e se encaminhe para o Ministério. Você ouviu a entrevista com Túlio César Dassi, coordenador do Programa Estadual Gestão de Negócios e Mercados da IPAGRE, sobre essa oficina de capacitação do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.